Pois bem, o tema de hoje é uma pergunta, né? O mundo está contra você? Quem acha que o mundo está contra si mesmo? Será que é a primeira vez que a gente ouve isso? Não sei o que está acontecendo, né? Está tudo errado, parece que o mundo está contra mim. Nós já ouvimos isso. Será que o mundo está contra a gente mesmo? Ou é a gente que está contra o mundo? Para a gente refletir sobre isso, vejamos só. Vamos dizer que o mundo, né, seja a nossa terra. Certo? Nós sabemos que a terra, né, gira ao redor de si mesmo e também, né, gira pelo espaço ao redor do Sol. Certo? Há quanto tempo a Terra vem fazendo isso? Temos ideia? Por acaso, vocês têm uma notícia, que hoje nós estamos com uma comunicação bastante avançada, né? De que a Terra tenha parado de girar sobre si mesma e ao redor do Sol, que tem invertido dia e a noite, que os anos não têm passado? Desde que a gente tem conhecimento, sempre, né, viu que isso funciona assim. E assim funciona nossos átomos, né, as nossas células, como a gente quiser dizer, né, aonde nós temos um núcleo, um centro, né, e todos os elétrons, que se diz, né, movimento ao redor de um centro, certo? Sempre funcionou assim, desde que o mundo é mundo. E nós, seres humanos, né, temos aí os nossos movimentos, os nossos chakras, né, formando o nosso grupo energético, e que também sempre foi assim. Cada elemento da natureza que a gente pegar funciona do mesmo jeito, sempre funcionou assim. Uma árvore, né, ou todos os elementos têm o nascimento, fisicamente falando, desenvolvimento, e morre, né? Tem esses microcosmos, a gente poderia dizer, né? Tem os macro, né, que é o centro dos grandes de energia, de comando, e isso tudo no universo, né? Se a gente ampliar aqui, eles dizem que o universo é infinito, né, e a gente acredita nisso, tudo isso está funcionando e sempre funcionou assim. Expande também, recolhe, como isso aqui, né, dentro do mundo material. Dentro desse quadro, será que por causa das nossas revoltas, por causa das nossas descrenças, por causa de nós não nos sintonizarmos com tudo isso, será que o mundo vai mudar a sua forma de ser? Ou ele vai continuar o mesmo? Quem tem que se integrar a isso e entender isso somos nós. Nós vivemos no meio de muitas pessoas. Será que as pessoas que têm que mudar ou nós que temos que mudar e entender como as pessoas são? Se nós tomarmos essa consciência aqui que tudo funciona, e funciona perfeito, né? Porque nós vemos aí que tem o dia, a noite, a tarde, o sol, a lua, tudo funcionando, né? Aquilo que... vamos dizer assim, é necessário para que haja essa reintegração da pureza, acontece como um vendaval. Se nós enchermos a natureza de coisas ruins, acontece um vendaval para que faça uma limpeza. Não é verdade? Então, tudo funciona para que as coisas andem positivamente. Então, nós também fomos criados para nos integrar com as coisas que andam positivamente. Se nós não nos integrarmos essas coisas que andam positivamente, vêm os contrários para nos colocar na linha, como vem um vendaval para colocar esse sistema na linha. Para nós, vêm as doenças, para nós colocarmos o nosso sistema na linha. Começam as dores, né? Começam os sofrimentos, e aí a gente diz, poxa vida. Então, quando parece que o mundo está contra nós, na verdade, nós não estamos cadenciados dentro do sistema de evolução em que nós somos integrados. Se eu falei que isso aqui está funcionando há quanto tempo? Com certeza bem mais tempo do que nós, não é verdade? Nós somos criados depois dentro desse sistema. E o sistema, que já é mais antigo, não vai mudar por causa que nós passamos a existir aí. Mas nós temos que nos adequar, né, à existência desse sistema. Então aí existem principalmente duas coisas, né? O mundo anda para que haja sempre harmonia. As coisas confabulam, vamos dizer assim, para que haja sempre harmonia. E nós também, se não nos integramos a essa harmonia, estamos contra a evolução. Nós não adianta nós querermos apressar e nem querer atrasar. Nós vamos ter que andar de acordo com o sistema. As reencarnações são períodos imprescindíveis e necessários para que a gente aprenda, cresça e evolua dentro do sistema. Porque o Criador, a vida, Deus, como a gente queira chamar, né, nos criou para evoluirmos dentro desse sistema. E se nós estivermos integrados nesse sistema, nunca o mundo estará contra nós. Vamos pegar um exemplo dentro de uma família, né? Os pais casam, passam a ter um filho. Os pais terão que se adequar ao sistema do filho ou o filho se adequar ao sistema dos pais? Se os pais se adequarem ao sistema do filho, eles não estão aptos a estar aí como pais. Não é verdade? Ou será que o Criador inverteu as coisas? Claro que a gente entende que também os pais vão aprender com os filhos. Como nós que estamos aqui, que estamos tendo que nos integrar a esse sistema, nós estamos aqui mudando o sistema, fazendo com que ele evolua também. Dentro, se nós nos alimentamos, nós estamos alçando, né, vibrações do alimento que nós aproveitamos para a nossa energia, para também acrescentar a evolução. Então, assim também os pais aprendem com os filhos. Mas o princípio é, os filhos têm que se adequar ao sistema do pai e da mãe, que são os responsáveis pela criação dessa família. Agora, se os pais tiverem que utilizar de argumentos e até, às vezes, de chinelo, para que haja disciplina e o filho passe a se incluir nesse sistema, o pai está contra o sistema por causa disso? A mãe está contra o sistema por causa disso? Não, ele não está contra o sistema, ele está procurando integrar o filho ao sistema. Não é verdade? Então, enquanto aprendemos, temos que nos integrar. Nosso grande desafio é nos integrarmos ao sistema. E realmente acreditarmos que fazendo a nossa parte, o sistema faz a outra. E esse sistema que nós falamos, a gente pode dizer que é Deus, a gente pode dizer que é a vida. E se nós vamos ver aquelas pessoas que sabem viver positivamente, que sabem ver o lado bom das coisas, não o lado negativo. Aconteceu uma coisa que não era como esperava, o que eu tenho que aprender com isso? Onde eu errei para acertar isso? E ver como um desafio, uma coisa positiva para um aprendizado. E não como uma ameaça ao meu bem-estar. Né? Então, se o mundo está contra mim ou não? O mundo jamais está contra mim. Nem as pessoas, porque até as pessoas que às vezes nos criam conflitos fazem a gente crescer. Não é verdade? Então, é eu que estou contra o mundo, é eu que estou querendo estar contra o sistema. Ah, mas esse mundo de violência, né, de consumo de drogas, essas coisas todas aí, né? Não deveria ser assim. É verdade, não deveria ser assim. Agora, essas pessoas não estão adquirindo dores e sofrimentos para se integrarem no sistema? E nós que, entre aspas, dizemos que não estamos mais, não estamos mais na condição de fazermos parte desse sistema, será que nós sempre fomos tão perfeitos assim? Ou é porque erramos, passamos o sofrimento e aprendemos que não deve ser por ali? E que devemos ser diferentes para não contratarmos mais e mais dores. Não é verdade? Então, o universo está implantado, o sistema está implantado, e nós é que temos que nos integrar ao sistema para podermos crescer e evoluir. Quanto mais cedo, quanto mais a gente acrescentar o nosso desafio de integrarmos esse sistema e aceitarmos a vida como ela é, irmos mudando, menos dores, menos sofrimentos. Menos o sistema vem contra nós. Não é verdade? Falamos aqui do exemplo. Se nós criamos muita poluição, se nós abafamos as nossas cidades com tantos pensamentos negativos, vem um vendaval para limpar e que o sistema continue funcionando com a melhor pureza possível. Não é verdade? Então, também na nossa vida, nós temos que procurar nos integrar cada vez mais na luz, no conhecimento, na fraternidade, nos bons pensamentos, nos bons sentimentos, no desejar aos outros aquilo que desejamos para nós mesmos, sem revolta, sem medo. Isso é muito importante. Sem medos. Me falou uma pessoa, né, esses dias, que cada vez mais ela está com medo de ventania, e ontem passou terrível, né? Por que que está com medo de ventania? Não é verdade? Está algo aí dentro com falta de esperança, de fé e principalmente de confiança em Deus, de confiança no sistema, que nada me acontece a não ser que seja necessário para que eu aprenda e para que eu mude. É a falta de confiança no sistema. Quando nós confiamos no sistema, nós nos entregamos e o sistema vai, né? Desde que a gente faça a nossa parte, que estamos também criados para produzir e não para deitar e rolar, né? Mas sim para produzir, para fazermos o melhor, para desenvolvermos, para estudarmos, para aprendermos. Aí nós estamos integrados no sistema, que é progresso. O sistema é ordem e progresso. Em outras palavras, né? Que consequentemente é o lema da nossa bandeira brasileira, ordem e progresso. Então nós podemos dizer que o nosso sistema também é ordem e progresso. E aí nós estamos bem. Para continuar.